tarde, estamos chegando ao vivo para todo mundo pelo site atlantida.com.br, para todo o Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, pelas emissoras da Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico e conosco Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas da TIM estão na Colombo, você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho, neste início de semana, início de semana com chuva no sul do Brasil. Fala aí, Maurício Amaral. Eu tô bem, muito beleza, bem. Porazinho. Tamo aí, meu Porazinho, irmão. Já acordou maior parte da audiência da Atlântida, sim, hoje junto com o Mr. P, né, Porazinho? Já fiz até meus exercícios. Coisa boa. Aquela coisa, né, aquela prática rotineira. Isso que, aí. Vida saudável. É preciso esforço, né? É preciso. Cuidar de si dá trabalho. Dá trabalho. Não digo que era melhor, mas era mais fácil quando eu ficava jogado no sofá tomando cerveja. Era mais fácil. Era bem mais fácil. Não é mais fácil, mas Pianjas. É bem mais fácil. Eu faço, o único exercício que eu faço é manual. Manual. Levantar o braço, trocar o canal e tomar cerveja. Mas Pianjas, sabe que eu fico pensando, eu penso muito em ti. Eu não penso muito em ti. Muito em ti. Não, eu tenho certeza. Até agradeço por isso. Mas eu penso em ti no sentido... Ah, de olhos fechados? De olhos abertos. O que vai acontecer quando o Marcos Pianjas tiver 45 anos, por exemplo? Como estará Marcos Pianjas aos 45? Eu acredito que aos 30 vai cair a tua ficha. Não. Vai cair a tua ficha. Os caras me... Tem 31, meu. Tem 31 já? Tem 31. Tem quase 31. Agora o que eu noto, vocês esportistas são parecidos com o testemunho de Jeová. Vocês querem conquistar os outros pelo medo. Vocês querem dizer, não, tu vai arder no inferno, tu vai pegar um câncer no teu cérebro. Não é isso, cara, não é isso. É qualidade de vida. Não me deseja mal, velho. Não, de maneira alguma. Te desejo bem, óbvio. Mas é que rola uma inveja de eu estar lá bebendo cerveja, que nem a cigarra e a formiga. Não rola nada. É a cigarra e a formiga. A formiga, vocês estão louca pra que eu morra no inverno. Não quero. Mas talvez eu não morra, mas a vida. Tu vai longe. Eu sou assim. E aos 40 ele vai estar igual. Vai estar igual. Talvez lá pelos 65 apareça o Marco NV. Eu conheço o Marcos e já era assim. Eu conheci o Marcos com 23 e ele era assim. Já era assim ainda. Mesmo cara. Mais cabeludo. E o Mr. P também acordou a maior parte da audiência da Atlântida hoje. Tudo bem, Mr. P? Tudo bem. Continuando no raciocínio. Não, eu ia dizer que talvez aos 65, se continuar bebendo, aí apareça uma cirrose. É verdade, é verdade. Mas o restante, mesmo não fazendo física, não vai ter problema. Não, mas ele nem bebe muito, ele só não faz exercício. Mesmo não fazendo física. É educação física. Tem foto do Marcos já com o médico segurando ele pelas pernas e já com a barba. E tu, Potterzinho, tá bem, Potter? Eu tô bem. Que beleza, já deu pra sacar que a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem do galpão crioulo, Neto Fagundes. É nóis, meu compadre. O compadre chegou aqui feliz da vida, ostentando uma camiseta que ele ganhou do Tite, ganhou do assessor do Tite, o assessor técnico do Tite. Meu compadre também, que nem o tu, né? Clebinho Xavier. Kleber Xavier. De qual clube? Do Corinthians. Salve o Corinthians. E aí eu fico dividido naquele sentimento, de ódio e admiração pelo Corinthians, né? Porque pô, é um dos maiores clubes da América do Sul, né, cara? Afinal de contas. Tem a torcida mais fantástica do Brasil. Tem a torcida mais empenhada do Brasil. Os caras lotaram o Estádio Olímpico ontem à tarde, com o espaço deles, enfim. Corinthians me traz ainda as lembranças, né? Lá de 2005. É terrível. Mandar um abraço pro Kleber Xavier, então, aí pro Pedro Lucas, né, que me entregaram a camiseta autografada pelos jogadores do Corinthians. Ele que tá em Porto Alegre aí, aproveitando pra rever seus amigos, né, seus familiares, principalmente, que a correria deles tá grande aí, cheio de decisões também. Agora tiveram a decisão com o Santos e agora ontem estavam jogando aqui em Porto Alegre. Mandou um abração pra ele, dizer que tem um lugar muito especial no coração. E o Tite já avisou que vai ter volta, né? Gritou. No Bola nas Costas a gente comenta então. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Neste início de segunda-feira, início de semana, nesta segunda, 23 de maio, semana que dá aí o encaminhamento ao início do segundo semestre. É verdade. Cara, já vencemos o primeiro semestre do ano de 2011. Não, o segundo semestre começa em julho. Não é junho. É, primeiro semestre a gente tava acabando. Acaba no sexto semestre, começa 7, 8, 9, 10, 11, 12. É verdade, mas é quase isso, né? É, vamos dar uma acelerada. Quase isso, é. 23 de maio, a inadimplência com cheques voltou a cair no país. Entre os mais de 80 milhões de cheques compensados, o número de devolvidos chegou a 1 milhão e 600 mil. Isso aí dá 2% do total. É pouco. É pouca gente usando cheque, na verdade. Cada vez menos gente usando cheque. 80 milhões de cheques, não é tão pouco assim, cara. Não, mas é 80 milhões de cheques emitidos. Então, não é tão pouco assim. Pode alguém ter emitido 20 cheques. Um milhão de cheques. O Eike Batista deve ter emitido 1 milhão de cheques. Né? Não, mas a gente falou desse assunto semana passada, que é a saúde financeira das famílias, né? O cheque especial é uma armadilha. Ainda que seja uma segurança, é uma armadilha. Tem que ser bem usado. O cheque propriamente dito, independente de ser especial ou não, aquele dinheirinho mágico que tu preenche ali e diz, ó, eu quero que esse cheque aqui se transforme em dinheiro lá em julho de 2011, né? O pré-datado. Uhum. Desde que eu parei de usar cheque, eu parei de me perder nos pré-datados. Não, e tu falou agora, ainda que seja uma armadilha, é uma segurança. Não, mas a armadilha é uma segurança. Armadilha é uma segurança. Não, é, na verdade, tem aquela história da gente tirar o extrato e ter aquela grana. Só que ela, na verdade, tá espalhada em cheques. Esses dias, uma mulher botou pra 30 dias o meu pagamento de débito. Simplesinho, entendeu? Uhum, uhum. 14 alguns reais. Eu fiquei puto, cara. Por que que tu botou pra 30 dias, cara? Tô brabo, né? Tô chateado. Se eu tenho dinheiro agora, 14 pila, quero que tu debite agora. Ah, mas é que todo mundo faz isso, cara. 14 pila. Ela botou pra 30 dias. Botou pra 30 dias. Aí eu tenho que saber que daqui a 30 dias... Tem que ter 14 pila lá. É verdade. É isso aí. Acidentes neste fim de semana provocaram 19 mortes nas rodovias do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina foram 9. 28 pessoas. Muitos acidentes mesmo, cara. Eu tava vendo pela manhã, é incrível o noticiário, assim, chegou a ter um bloco inteiro de acidentes por toda, na Serra Gaúcha, lá perto de Santa Maria, perto de Giruá também, lá que vai pra Santa Rosa. Inacreditável, cara, muitos acidentes, assim. Estradas em péssimas condições também. Péssimas condições. Eu quero mandar um beijo pra um casal que eu conheço, que tá passando por uma situação bem complicada com seu filho, que foi atropelado na sexta-feira. Vocês devem ter visto na Zero Hora um menininho. Vi, cara. O João, que foi atropelado junto com a sua avó por um caminhão. Eles já estavam na calçada e mesmo assim foram atingidos por um caminhão. Então eu quero mandar um grande beijo, um abraço de muita fé e carinho pro Luiz e pra Luísa, os pais. E pro João, né? A gente tá na torcida aí pra que ele se recupere logo. Tudo vai dar certo. A gente fica falando dos acidentes de trânsito, os números absurdos e tal, mas tava passando até um tempo atrás na TV uma chamada que eu fiquei apavorado. Eu não quero me confundir, 6 ou 9, mas me parece que 9 trabalhadores por dia morrem no Brasil por acidente de trabalho. Isso é impressionante, cara. Construção civil, principalmente. É mais assustador, lógico, que é uma comparação horrível. É também assustador. Ou mais assustador do que tanto se fala. Tu vê como tem muita coisa que a gente tem que falar, tem que divulgar e tem que exigir que tenha mais segurança, porque não pode 9 pessoas morrer num país por acidente de trabalho. Cara. É o que eu acho que a diferença por exemplo, tem trabalhos que são realmente perigosos, né? Sim. São realmente perigosos. Colocam em risco todo a vida dia. Do trabalhador. A tese é que quando tu pega um carro, não é pra ser perigoso, né? Tu sai ali, entra no carro, dirige. Não, ele é perigoso por causa da velocidade, exatamente. Não, mas tem uma coisa em movimento junto com outra em movimento, é perigoso. Mas assim, é que geralmente o acidente, limpar andaime de prédio de mais de, sei lá, de 5, 6 andares, é tá? É perigoso, né? É perigoso diariamente. Pegar um carro, se tu respeitar as regras, é pra não ser. Não. Talvez se tu respeitar as regras do andaime também. Sim. Né? Mas é que pode. Mas aí eu acho que a vida dá muito mais em risco pela quantidade. Não é todo mundo. Então tem que ter mais segurança ainda. Não é todo mundo que pega um andaime pra limpar. Agora todo mundo pega um carro. Então tu atinge todo mundo com uma campanha dessa. Sim, então tem que ter mais segurança no trabalho. Não, aliás, todas as empresas têm uma no mundo, que chama CIPA, né? Segurança... É, Comissão Interna de Prevenção. É CIPA com C. Prevenção de CIPA, E tem que funcionar, né? A princípio tem que funcionar. CIPA tem que funcionar. Porque a empresa também gasta muito, né, cara? Se ela perde um profissional, às vezes, por causa de um acidente de trabalho, um acidente... É verdade. Pode tirar um cara que é responsável por um setor importante da empresa. Outras vezes não, outras vezes até bom o cara se machucou, né? Tem uns que o cara torce, até dá uma tranca. Tramo daquele louco lá. Estendão de Aquiles. Aliás, uma notícia na capa da Zero Voltei. Hora hoje impressiona um pouco, impressiona positivamente. Aí tu fica pensando, pô, mas espera aí um pouquinho. 90% dos gaúchos motoristas não tem pontos na carteira. 90%. Ou seja, 9 em cada 10 respeitam a lei e não tem multa. Ou não, né? Obrigado. Ou a fiscalização Sou é pouca. Eu. Eu acho que tem muito pardal aí. A reincidência é muito grande. Quem tem multa é quem é o reincidente. É o meu caso. Ah. E eu acho que é bem perfil de motorista mesmo. Eu não levo multa desde 2005. Tá aí, ó. Eu tenho um perfil de não levar multa. Não dirige, né? O meu pai não tem multa. Eu troquei minha placa pra uma da Argentina. Nunca mais chegou as multas. Eu não sou multado não, também. Não é legal. Ele é hacker. A minha moto só tem uma. Não, a minha moto nova que eu tenho há 3, 4 anos não tem nenhuma multa. Zero. Não é nova mais, né? Nossa, a minha última moto. Não é nova. Tá bem, funcionários municipais de Porto Alegre estão em greve. Estão reivindicando aumento salarial de 18%. Não vão levar. E a greve pode deixar cerca de 30 mil alunos sem aula e postos de saúde fechados. Entre outros projetos, a categoria reivindica um plano de carreira para todos os servidores e aumento do vale-refeição de 12 para R$18. Não, vou levar. Pô, R$12 almoçar? R$12 só, os caras têm que almoçar? É, eles querem 18. Estão pedindo 18 agora. Porra, como é que eu almoço com 12 só? Que isso, Pi, Anjos? Almoça, sim. Almoça, Pi? Com 12 reais? Mas sobra. Não, cara, aqui, só pra tu ter uma ideia. Só pra tu ter uma ideia. Aqui na empresa, tá? Desculpa, rapidamente. Aqui na empresa, o almoço é 98% subsidiado pela empresa. O funcionário paga R$2 pelo almoço. Nem isso. Tá, mas um cara que... sai por 8 pila. Um cara que trabalha no moinho de vento, por exemplo, ele limpa vidros no moinho de vento. Aí ele ganha isso aí. Aí ele vai comer aonde? No meio de venda. Cara, dá pra melhorar, né? Pelo menos 12 reais. 15, 15. Ele vai comer aonde com 12 reais? Ele vai ter que pegar um ônibus e ir pro centro comer. Ah, mas não é 12 pro dia todo? Um cara que trabalha na Paulista, em São Paulo. Acho que é 12 pro dia todo, né? Vale a refeição. É uma refeição por 12 reais. É. Cara, ela só tem que crescer a cada mês o vale refeição. Exatamente. Porque a comida cresce a cada mês. É isso aí. É simples. Aumentou no PF lá, vamos fazer. Boa. Aumentou o PF, aumentou o vale refeição. É simples. É isso aí. 12 reais é um preço de pra comer há 6 anos. Aumentar os caras tem que parar, né, de trabalhar, meu, pra fazer greve. É lamentável, né, cara? Aliás, os azuizinhos, os fiscais de trânsito, podem entrar em greve amanhã. Os pardais também. Vale tudo! Não entendi. Au. Vale o que vier! A música do Tim Maia nesse momento. Vale o que vier! Os azuizinhos, vale tudo no trânsito, cara. Os azuizinhos de Porto Alegre, eles não multam. Se eles quisessem multar, todo mundo seria multado. Todo cara seria multado em Porto Alegre. É o pior trânsito do planeta Terra. É a falta de educação completa. É o pior trânsito que tu pisca, anda pisca não existe. Se muda pra Manaus, vai pra Floripa. Não, melhor. Floripa é pior que Porto Alegre. Não, motoristas são melhores em outros lugares. Tu acha que em Caxias, Blumenau, Pastor Lá, que estamos ouvindo? É melhor. É melhor porque tu não vive lá, cara. Quando eu vou lá, eu vejo. Quando eu me mudei pra cá, eu concordei com o Potter. Eu vou pra IP, eu fui pra IP. Mano, o trânsito é melhor IP. Mas eu tenho uma teoria. Não tem ninguém na rua, ninguém esperando o cara dar pisca-pisca. Aqui em Porto Alegre, quando o cara precisa. Não, eu tenho uma teoria, porque no Rio Grande do Sul é uma sociedade machista que o homem não deixa a mulher dirigir. Mas é lógico. E aí o que acontece? Depois você para e fica com o carro do marido. Uhum. Isso acontece muito. Sim. Tem muita mulher que fica com o carro do marido. Fica lá com a Tucson do marido. Com o carro, sobrou uma Tucson. Não sabia, bem feito. Não sabia dirigir. E aí vira esse caos, as mulheres no trânsito que não sabiam dirigir. Aprenderam agora esses dias. E aí o cara que separou vai ter que financiar um automóvel, né? Vai ter que se endividar, comprar um outro carro pra poder sobreviver. Vai ter que comprar roupas novas. Vai ter que comprar roupas novas. Vai ter que conquistar alguém de novo. Exatamente. Aí, e outra coisa também, dá pra ver que o cara tá voltando ativa, né? Ele tá totalmente perdido no tempo. Ele voltou com a mesma roupa da época que ele pegava a gente. Putz, cara. E agora não ele dá vai mais. Nos mesmos lugares. Isso, no mesmo lugar. Dança, vai lá no elo perdido. A diferença é que quando ele ia no elo perdido com 20, era um momento da vida com aquela roupa. Hoje de tiozão de 40 é outra história. Estesa de ombreira. Não trabalha mais aqui a fulana, essa dona fulana. Eu, quando eu tava solteiro, eu tinha uma jaqueta daquela do Michael Jackson Thriller, tá ligado? Aquela vermelhinha. Imagina usando ela hoje. Arrasava, imagina agora. Cara, voltando New Wave. Ô, meu, por falar, só voltando no lance do trânsito ali, Potter, são várias coisas, vários cruzamentos de várias variáveis, ou variantes, enfim, que fazem o trânsito de uma cidade. Tem muita variante mesmo no trânsito. IP, por exemplo. É uma cidade que deve ter muita variante, muita Brasília, muito Fuca, muito Corcel. No sentido de que é uma cidade pequena, as preocupações das pessoas desta cidade pequena são outras. A pressa das pessoas é outra, diferente de uma cidade grande. E o principal, a educação é outra. Não tem ninguém na rua e o cara dá pisca, ele é educado. Mas então tu não tá falando de trânsito, mundo tá falando do motorista. Mas eu tô falando trânsito em Porto Alegre é feito por motoristas mal educados. Tá minha crítica. Então a crítica é brasileira, de qualquer grande cidade brasileira. Hoje São Paulo é mais educado que Porto Alegre, cara. Por incrível que possa parecer, Eu acho que é também. É sério, Maurício, ninguém dá pisca em Porto Alegre. Sabe o que é isso? No trânsito, é egoísmo. No último ano em São Paulo. Umas três vezes, talvez. Três, mas tu anda, Maurício. Qualquer Maurício, eu saio de casa pra ir pro trabalho. Agora eu tô falando com a audiência. Eu saio de casa pra ir pro trabalho. Ninguém dá o pisca. Eu saio do aeroporto de São Paulo pra ir pro hotel, todo mundo dá o pisca. Tá bem. Pra que ter pisca? Pisca, sabe por que o cara não dá pisca? Porque ele acha que tá sozinho no mundo. Vou me mudar pra São Isso Paulo. Isso é egoísmo. Não acha que tá sozinho no mundo. Acha, o cara tá com a cabeça dele a milhão pensando nos problemas. O cara de São Paulo, não. São Paulo não tá pensando, não tem problema. Ninguém trabalha em São Paulo, tá de férias. Tá certo. Em São Paulo. Pesca da Tainha decepciona nesta segunda-feira na Praia do Campeche, aqui em Floripa. Exatamente. Os pescadores conseguiram fisgar apenas 40 tainhas nesta manhã. 40 tainhas? Culpa de quem? Culpa de quem, Romero? É o Ninho. Hã? É o Ninho. É o Ninho? É o Ninho. É o Ninho, vem da onde? Dos gaúchos. É essa aí. Campanha procura estimular a adoção de crianças mais velhas ou com algum tipo de deficiência. Olha aí. Projeto é parceria entre Ministério Público de Santa Catarina, OAB do Brasil, OAB, obviamente Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa. Hoje, 1.656 crianças que vivem nas casas de acolhimento de Santa Catarina. A maioria, 62%, tem mais de 10 anos de idade. Vamos botar o dedo na ferida, cara. Todo mundo quer o perfeitinho. Não, entendeu? E mais do que isso, ninguém o quer perfeitinho ajudar. E bebê ainda, né? Lógico. Aí o menino de 10 anos de idade com alguma deficiência não vai ser adotado, cara. Essa é a grande verdade dessa sociedade. Não, e muito triste também, porque eles às vezes ficam na possibilidade de ser adotado. E aí ele fica ali na espera e vê o outro ser adotado e aquilo ali já cria uma confusão. O loirinho de olho azul, aquele ali, tem 300 querendo adotar. A gente deu uma notícia. Tem bem pouco loirinho de olho azul pra ser adotado. Sabe que esses dias eu vi uma notícia assustadora, cara, que reflete o mundo que a gente vive. Sabe o que falta na Dinamarca? Sêmen de homem masculino. O material genético do loiro, o material genético do loiro de olho azul não existe. Porque as pessoas do mundo inteiro pagam milhares, centenas de dólares pra ter aquele material genético pra criar um homem loiro de olho azul e alto, que é só o dinamarquês que tem. Cara, isso aí, cara, me assustou. Mas ao mesmo tempo é muito difícil e complicado ter um filho ou adotar uma criança com um problema. É pra um ser humano realmente evoluído, que eu acho que eu não me encaixo, saca? Ter um filho não é escolha, né? Ter um filho não é escolha. Agora adotar uma criança, criança um pouco mais velha e uma criança com um problema. Não, e tem outro caso também, Marcos, assim, ó, daquele que é adotado quando criança e aparentemente não tem problema. E ele pode ter problema logo após. Adotar um cachorro pintado de rosa é uma barbada. Agora eu quero ver pegar uma criança de 10 anos precisando realmente. É difícil, cara. A gente recebeu críticas sobre isso. Sei, eu vou receber 480 críticas das pessoas. Não, mas eu tô com o Maurício. Mas eu tô pensando na pessoa, cara. Nessas 1.600 crianças em Santa Catarina desamparadas. Teve uma colega nossa de Zero Hora que escreveu numa das folgas do Paulo Santana uma coluna sobre isso aí, né? Sobre a comparação, o jeito que as pessoas enxergam os animais, o que acontece. Obviamente a gente é muito contra qualquer maltrato com animal, né? Sim, óbvio. É claro. A partir daí a gente avança. Mas bicho é bicho, gente é gente. Exatamente, sabe? Agora nos orfanatos e tudo mais, assim, sabe? Tem filas imensas. E é triste, cara. É triste. Mas é que é óbvio também, que é completamente diferente, né? Um cachorro pega lá alguma comida num prato tudo mais. Tem que educar. Eu acho é muito mais caro. Eu acho que nas duas ocasiões dura menos, né? A vida do cachorro que dura muito menos. Você sabe que daqui a 12 anos não vai mais ter aquele cachorro. A criança, o resto da vida, você vai estar cuidando daquela criança. Uma outra responsabilidade. Mas eu acho que em ambas as ocasiões, a pessoa que adota um animal ou uma criança, sei lá, sem comparar o bicho e o homem, eu acho que ambas. Porque não tem comparação, vamos deixar não claro tem isso, comparação, né? Mas tanto uma quanto a outra pessoa tá fazendo um gesto nobre, cara. Sem na dúvida. Boa, não, sem não dúvida. Tem. Mas há que ter prioridades na vida. Mas é claro, mas é que tem pessoas. É muito difícil, Maurício, falar. Tá, mas aí eu vou perguntar, vou lançar a pergunta na mesa aqui, Pito. Tá inscrito pra falar, tá bom, eu sei. Vou lançar a pergunta na mesa. Quem adotaria e o quê? Se tu tivesse que adotar, tu escolheria adotar um cachorro ou uma criança, Pianches? Pô, uma criança. Se eu tivesse que adotar uma criança, duas crianças, pô, no lugar de um cachorro. Tu, Maurício? Uma criança, sem dúvida alguma. O mais ranhento possível. Certo. Vai ao encontro da minha inscrição. Eu ia dizer que não é tão fácil adotar e tudo que envolve é bastante burocrático por causa disso. Nem todas as pessoas estão preparadas para uma adoção. Nem todo homem, toda mulher, casal, por melhor que sejam como pessoas. E por mais que queira. Mas aqueles que estão preparados, ainda assim, preferem a criança mas perfeitinha. Talvez a gente julgue muito estar preparado. Chega um certo momento. Na hora não é fácil. Existe um certo momento também no caso da adoção que é a complicação interna. Por exemplo, tem irmãos, né? São os filhos e o adotado que começam a ter comportamentos muito diferentes. Claro. Ou seja, como é que o pai vai se comportar nessa hora? Ele compara os dois iguais ou ele deixa a diferença? Então tudo isso parte de uma figura que tu vai começar a descobrir com o passar do tempo. Eu sempre acho que o adotado tem que vir primeiro. Primeiro tu adota uma criança, depois tu gera uma. Porque o adotado já vai estar na família quando a criança é gerada de forma natural. E eu tenho amigos que adotaram. Mas seria o ideal, porque o adotado já estava ali, não vai. O que foi gerado já não nasceu. Não tem ideal, porque ali. Se tu pensar o invertido, que daí o pai ou a mãe podem olhar, esse que agora tá aqui, esse é nosso filho. Tem outra também, todo primeiro filho sente o baque de perder os pais pro segundo filho. Exato. Então, de novo, ele vai estar se sentindo. E como é que, os irmãos vão receber esse que está sendo anotado? Como é que se trabalha essa ideia? Claro que nós estamos aqui fazendo um grande. No dia a dia, eu tenho um exemplo familiar. Meu avô, o pai do meu pai, junto com a mãe do meu pai, adotaram uma pessoa. E pra gente, assim, eu tenho certeza que tem gente na nossa família, que engloba todo mundo, que não sabe. Que é adotado. Que é adotado. Eu não sei se eu sou adotado ou não. Não, a pessoa não sabe que ela é adotada. A família não sabe. Vamos aproveitar para contar pro Potter. Hoje em dia tem muita criança. Infelizmente sou igual ao meu pai, que é muito feio. E que sabe. Agora, antigamente, isso era um tabu. Era verdade. Não era dito pro filho, pra criança. E tem uma. Eu quero que tudo dê certo na minha vida pra eu adotar. Eu quero que tudo dê certo. Óbvio que pra te adotar tem que ter uma situação econômica e tu um lar bem construído. Tem uma burocracia bem grande pra adotar uma criança. Não é tão simples. A Lelê, a minha diretora no Patrulha de Santa Catarina, adotou uma criança, acho que ela tinha 6 anos quando ela adotou. Uma menininha, uma negrinha, assim, linda, cara. Não é nem um pouco parecido com a família da Lelê. Mas, cara, eles tratam a família branca adotou uma menina negra. Uma menina negra, assim. Porque sabe que esse é o perfil da criança que é mais abandonada e que tem mais necessidade, cara. E ficou anos na espera. E quando saiu a adoção, ela ficou super feliz. E tem o exemplo do Marcelo Antoni também, que adotou um garotão negro de 10 anos, que é lindo, cara. Que os dois desfilam junto, mostram. Último destaque do Clique RBS é sobre o tempo. A semana começou chuvosa e com influência de uma frente fria. Deve chover ou ficar nesse ranhetismo aí até quarta-feira e depois na quinta o frio vai embora. Aliás, o frio aumenta e a chuva vai embora. O tempo fica seco da quinta-feira em diante, aí mais 2 ou 3 dias, certo? Usou uma palavra que é certo, né? Não existe ranhento, né? É ranheto. É inacreditável. Ranhetismo. Isso é certo. Não é ranhente. A gente procura acertar, ainda que acabe errando eventualmente, né? Ainda falou o expert no assunto. Não existe mais ranheto do que o Potter. E eu, como único que tem tatu aqui, né? E tira tatu. Não, todos têm. Tu é o único que tira. Come. Todos tiram. Eu sugiro que lave na pia, lava, bota uma aguinha. Porã, não suada, tem. Não tem. Fica bem. Isso é um novo porã. Não é. É bem a dica do novo. 1:23, vamos dar uma giradinha. Eu queria ver se tu tem uma piada, Potter. Claro! Piada do Potter! Apoio! Bicicletas Cagá andando com você! Oba! Vai pra IP, todo rapaziada de IP, Rodrigo Reis, Atlântico, Caxias do Sul. Que é um querido, né, cara? É demais, Rodrigo é um baita, cara. É demais. Também DJ Rodrigo Salvador e o carinho que a região de Antônio Prado tem pela gente lá é inacreditável. Clube Ideal lotado. Rodrigo Salvador não, é Rodrigo Reis. Não, Rodrigo Reis e o DJ Rodrigo Salvador. Dois Rodrigos. Perdão. Dois Rodrigos. Essa vai pra toda rapaziada de lá. E aí no cinema, loira, pega e reclama. Quer tirar essa mão boba daí, seu safado? Opa! Eita. Não, você não. Eu tô falando com esse aqui do outro lado. Caraca, maluco. Acontece, né, gente? Oh, agora que chegou, vai então, Marcelo. É verdade, amigo. Te atrasou, Marcelo. Vamos começar. Se atrasou por quê? Trânsito de Porto Alegre, ninguém dá o pisca. É verdade. Não sei se vocês já falaram disso aqui. Falamos. É uma vergonha o trânsito em Porto Alegre. Ninguém dá o pisca. Ninguém dá. É verdade. Muita gente dá, na verdade, né? Tu não acha, Potter? Ninguém dá o pisca em Porto Alegre. É o trânsito em Porto Alegre é muito pior. Mulheres. Mulheres não dão o pisca. É porque em São Paulo, não é, Maurício? Não dá. Ah, em São Paulo é terrível. É, não, Porto Alegre é pior. Ah, é pior em Porto Alegre? Pior. É verdade. Por que que não leva o Potter pra ser teu repórter exclusivo? Chamar ele em notícias como é essa? É verdade. É verdade, o repórter ranhento. Já começaram a chegar tweets aqui dizendo que São Paulo tem um trânsito melhor e que Porto Alegre tem um... É verdade. É verdade. Pesquisas. Tava adotando uma criança também. Não, moradores. É verdade. Pô, que bonito. Trabalhar. Bonito, né? Eu adotei uma criança também. Vai conseguir, Marcelo? Uma menina, 23 anos. É verdade. É verdade. Já veio. Você colocou o silicone. Perfil? Qual perfil? É verdade. Dela? Uma menina loira, de olho azul, né? É verdade. Veio fazer estágio aqui na TV, né, Marcelo? É verdade. É vai verdade. Ser a nova apresentadora. É verdade. Pode te demitir, seu desgraçado. Aliás, por falar nisso, tá demais a nova série da RBS TV. Que passa fora sábado, fora do ar, depois do Jornal do Almoço, tá demais. Fora do ar, né? É, a TV, qual é o nome da TV? A TV... TV Recorte, é verdade. Boitatá, isso, TV Boitatá, tá demais. Boitatá. Parabéns a toda a galera da RBS envolvida nesse projeto. Excelente. Tá demais. Meu amigo, minha amiga, vamos começar com um videozinho da internet, um vídeo de um gatinho fumante, faz sucesso na internet. Já superou 1 milhão de acessos. É verdade. O felino tenta impedir o dono de tirar o cigarro da sua boca. Fica fumando. Ele agarra várias vezes o homem quando ele tenta tirar o cigarro da boca do gatinho. É verdade. Olha a imagem, que bonito. Olha lá o gatinho fumando. É o gatinho mais bonito da cidade. Mas fala, por que vídeo de bichinho na internet? Faz muito sucesso, né? Por quê? Uma pergunta que eu me faço. Pergunta pra minha irmã. A minha irmã sabe todo, a Kika, ela é doente por vídeo de bicho na internet. Faça isso com o seu gatinho, meu. Tem, nasceu em 89. Pega o cigarrinho, dê pro seu gatinho agora. Vamos ver como é que é. Dá os cigarrinhos pro gatinho. Vamos ver como é que fica. Dê pra sua égua aí, você. Dá os cigarrinhos pra égua. É, nego velho. É verdade. Faz aí, querido. Gruda nos beiços desses bichos, um monte de cigarro. E um jovem instalou uma câmera em banheiro feminino e acabou preso. Não. Foi em Glendora, na Califórnia. É verdade. Lá em Glendora é sempre assim. É colocou uma câmera dentro do banheiro feminino de uma cafeteira. Cafeteria. Vai no texto direito, cala Marcelo. Cala a boca, Marcelino. É verdade. A câmera estava disfarçada como um cabide. Na internet, ele baixava as imagens do seu laptop. É verdade, é o cabidão. E o fazendeiro criou um óculos pra galos pararem de brigar, gente. Os óculos impedem que as aves se vejam de frente. É verdade. Não encarou, não brigou. Não encarou, não brigou, né, Marcelo? Exatamente, que nem na prisão, né? É verdade. Não me encara que a gente não briga. É horrível. Encarar presidiário é horrível. Eles vêm e acabam te levando pra um campo. É como um pitbull. É horrível. É verdade. Muito dolorido. É verdade. Então, o dono dos galos, normalmente eles são muito agressivos. Ele diz que eles estão mais pacíficos depois de começar a botar um novo acessório. O galo pacífico ali, ó. Pacífico e muito mais fashion, né, amigo? Muito fashion. Vai esse daí, galo. Pikachu. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, hein, Marcelino. É verdade. Abraço. Vamos dar uma girada por aí, Mr. P. Sim, 6 dicas para você, homem, não perder a mulher que você se apaixonou. Importante. Essas são, pessoal, as dicas do P. Curto e grosso. Pedir coquetel de morango e leite condensado no bar. Não dá. Caramba. Não dá. Pediu... Acabou. Não, ou é cerveja, ou é vinho, ou é espuma. O homem vai pedir isso, vai não, pedir, né? É, aí não é dá. É o meu drink favorito. Mas mulher gosta disso. Mas o homem não pede, a mulher o homem pede. Não pode. Ah, tá. Eu falei errado, são 6 dicas pra você não, não perder a mulher. Se fizer isso aqui, perdeu. Ah, tá. Entendi. Então tá, melhorei agora. Entendi. Então repito, nunca peça um coquetel de morango e leite condensado no bar. Outra. A mãe e a ex não podem ser tópicos da conversa. A mãe e a ex. A não ser que a mãe seja agora, muito gata. A mãe não, né, cara? Não, não. O cara tem que falar da mãe pra... Não, tá, mãe não tua. Muito. Não, de vez em quando. Sim, a sogra dela. É. Isso, a sogra dela. Fala da tua mãe pra ela. Não é assunto que ela vai gostar. Ela se compara. Vai dar a impressão que tá querendo uma mãe. Entendeu? Falar mais do que escutar. Com mulher não dá. A mulher tem que falar mais do que tu. É verdade. Tem que ficar ali. Sim, sim. Tu fica ali só... Emitindo ruídos, assim. Usar frases prontas e clichês mais ou menos dos anos 90, por exemplo. Não dá mais, né? Como? Bro. Não, bro. Morou? Morou. Uma brasa, mora. Sacou. Tá um braseiro aqui, hein, cara? É, não, isso aí é anos 60, 70. Sacou? Né? Qual é 70? Qual gíria que é? Anos 90? Não pode, anos 90, anos 90. Isso aqui é meu. Pô, eu acho que brother. E aí, brother? Essa parada tá punk, hein? Brother é anos 80. Não, brother é anos 90, é galera. Galera. Aí, galera! Né? É verdade, é galera. Moçada é pior ainda. Mas não, mas moçada nunca foi gíria. Continua sendo galera. Hoje tu largou uma no pijama que mostrou que tu era o Neco dos anos 70 do bairro do Sesgapa. Qual foi? Eu não me lembro no final do programa, tu falou alguma coisa. O Marcos já tava aqui. Já tava aí. Não lembro. Ah, deu pros coco. Deu pros coco. Outra coisa, não pode fazer. Arrotar, enfiar o dedo no nariz. Isso é uma mentira, eu sou a prova. Ou falar que vai mijar. Tu tem prova por quê, Potter? Tem que largar pum. Porque tu continua pegando mulher mesmo, arrotando e botando dedo no nariz. É isso? Mesmo. É isso aí. Muitas. Fato. Cerquinha, fato. Mas no final de semana, não tá namorando? Como é que foi o fim de semana, a contagem? Tá namorando. Tranquilíssimo, no cinema. Foi ver Deuses e Homens. Olha só. Filme de uma história real. Com quem foi? No cinema. Com a tua irmã? Foi com a Kika. A Kika tá morando em outra cidade. Não, a Kika mora na mesma casa. Tá bem, continuando, Pia. O Potter um dia vai experimentar a sensação de ser levado pela mulher em algum lugar pra depois seguir Nunca viagem serei. E dar tchau. Vai, bonito isso. Nunca serei. É, ser pão duro ou só falar em dinheiro? Ah, pois é. Pois é. Não pode. Não pode. Os extremos, eu sou mesmo. Não pode nenhum. É assim, tu fala de dinheiro toda hora na relação. Se não falar pra mulher, ela acha que não é importante. Sim. Entendeu? Sim. É importante tu falar de vez em quando. A mulher precisa ver a conta no papel, tá precisa ligado? Precisa ver o sofrimento ali, pois olha aqui, é, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui esse mês, ó. Olha aqui, olha ó. Quanto? Deu, né? Deu? Não pode, não. Assim, não. Mas isso, cara, tu fala pra esposa. Ah, tá bom, agora entendi. Não, esposa, ah, cara, mulher. Esposa, ah, isso, uma coisa esposa. É mulher, outra coisa é namorada. Ah, não, pra minhas namoradas eu não falo. Dessas seis dicas aqui, eu só vejo bem mesmo, fazendo no mínimo cinco aqui, dessas seis, eu só vejo o Maurício e o Neto. Eu só vejo o Maurício e o Neto fazendo no mínimo, não fazendo cinco dessas coisas. Uh-huh. O resto eu acho que no mínimo fazem. Ou nós estamos bem ou estamos mal. Acho que nós estamos bem. Claro. Não, olha aqui, ó. O Neto pede aqui, ó. Leite condensado. Eu duvido que... Olha aqui, ó. O Neto com a mulher dele, eu duvido ele falar mais do que ele escuta. Ele escuta mais do que fala assim com o Maurício. Boa. O Neto e o Maurício não fazem frases, clichês, etc. Não arrotam, não ficam fiando dentro do... Né? Não são pão duro e ficam falando só em dinheiro. Obrigado. Talvez... Eu pedi coquetel de morango, não. Nem pensar. Não. Talvez o Neto Maurício volta e meia possa falar da mãe dele. Talvez volta e meia possa. Isso eu já vi pedindo coquetel de morango. Vai falar mais do pai. Pra mim pediu agora uma nós, vez. O resto aqui, ó, me desculpa, a gente no mínimo três, né? É verdade. Aí, ó, era. 28 minutos pras duas, vamos fazer os classificados do Pretinho Básico, este sucesso é um case. É os classificados do Pretinho. Work and Travel é EGALI Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência, olha aqui que o Magrão tá vendendo, velho. Tá vendendo um Puma GTS. Olha! Ano 1974, capaz. Conversível. Caraca. Amarelo. Roda aro 17, deve bater bem pouco. Motor 1.6, carro de colecionador em ótimo estado, zerinho, faz o maior sucesso por onde passa. Dá pra fazer o maior grau na praia com a mulherada. Tem pinta de Ferrari antiga. Nossa, quem senhora. Vê quer tirar foto com ele. Que interessados, legal. Mande e-mail para pumagts1974@gmail.com. Ô, Magnata. Mando fotos e mais detalhes do possante. Pause. 33.500 o cara tá pedindo. Ai. Não vai me dizer que esse aí é aquele Puma GT com vidro fumé. Isso. O cara falou na música. Esse dela. Mesmo. Eu só que é GTS, esse conversível. Puma GTS conversível com vidro fumé. Preço é pra cá. De que colecionador, legal. Né? 33.500 carro pra colecionador. Ah, exatamente. Ah, que legal, hein? Mais uma andar, oferta aqui, ó. Não é pra trabalhar com não, é. Sim. Não vai comprar um Puma pra vir pra rádio. Domingo. Deixar na garagem. É. Dá uma banda. Se bem que vir na rádio, um Puma vai ser massa, vai chegar numa rádio, né? Escutando. Não, no dia. Pra fazer o discorama daí. O cara vem de Puma fazer o discorama. Outro parceiro aqui tá vendendo o relógio dele, da marca Tissot. Modelo MotoGP 2007. Relógio praticamente novo, sem detalhes, sem qualquer imperfeição. Tô pedindo pelo mesmo R$600. Agradeço a atenção, Giovanni Deretti. Eu já tive um tissô, mas era um tissô grandão. Tissão. É, o e-mail pro contato é giovanni.deretti, com dois T's. Grande Deretti. Deretti@gmail.com pra comprar o tissô do cara. Gente, dois produtinhos rápidos. Ô, Mizinho! Ecologia e sustentabilidade na cabeça de todo mundo. Sustentabilidade. Como é que é, Almir? Ecologia e sustentabilidade na cabeça de todo mundo. Muito bem. Tá bom? Bebeu, Almir? Não vou negar. Por que você... Bebeu de novo, Almir? Como assim de novo, cara? Tá desde o sábado. Não é a semana da cachaça. A camiseta do Almir. Não, era sexta-feira. Era dia, Almir. Era dia só. Dia. Não, Almir. Realmente, pra ele, é o ano da cachaça. O ano da cachaça. O ano da cachaça. O ano do Orozco Sinés. Isso. O ano da cachaça. O bicho é a cachaça. Almir, tu foi criticado pela Veja aqui com as obras da Copa que tu tá cuidando. A Veja disse que a Copa do Brasil seria pronta só em 2038. Que matéria da Veja, né, cara? Show de bola, né, gente? Parabéns. Não vai ter estádio pronto pra Copa, cara. Por isso que dizemos que o Brasil país do futuro, pô. Isso não é 2014. Joga tudo no futuro. Boa. Vai então, Mizinho. É o absorvente pras mulheres. Opa! Olha. Feito de couro, pra não precisar jogar fora. Feito de couro? Ele é aproveitável. É, usa para sempre. Reciclável. Usa para sempre. Só lavar. Lava. Mas é absorvente tradicional, não é interno, né, Almir? Oh. É, tradicional. Era pra ser, mas agora nós percebemos que não pode ser. Certo, tradicionalzinho, beleza. É tradicional, com água. Qual é o e-mail, Almir, já pra ir, pra ir direto o e-mail, pra quem tá interessado. Tem ainda o carro. Carro? Um novo sistema de alarme para carro. Interessante Almir isso. Almir Alarms and Security apresenta o alarme para carro silencioso, pra não incomodar o vizinho. Boa essa, hein? Não incomodar as pessoas. As madrugadas do bairro Bonfim, em Porto Alegre, especialmente, estão precisando deste alarme. Então vamos fazer esse trabalho lá no Bonfim. Mas e adianta, Almir? Na verdade, é uma modificação do seu alarme. A gente só corta ali o fiozinho que faz barulho. Ah, interessante. Ele toca o alarme só no alerta. Só no alerta. R$3.000 custa. R$3.000, cortar esse fiozinho, que tem que saber o fio, né? Tá, é verdade. Claro, quantas vezes eu cortei o outro fio do freio? Cortei o fio do freio sem querer várias vezes. Então tem que ser um especialista, né? Eu já tenho mais ideia. O cara só descobre na mostardeira ali. Vai no e-mailzinho, Almir. O e-mailzinho é... Isso. Daí, galera, um grande abraço. @enemydownsociety.com. Não tá assinado, mas foi mandado por um Nokia. Como é o nome do Enemy Down Society. Enemy Down Society. Tá bem. Tá bom? Tá bom, Almir. Macho da maconha, semana que vem, hein, galera. Que isso? Não é? Almir, olha só. Deixa já eu foi? Falar uma coisa. É a marcha da maconha aconteceu neste final de semana. Em Porto Alegre, São Paulo, várias capitais do país. São Paulo fechou a pauleira, né? Fechou a pauleira em São Paulo. Fechou. O Almir esqueceu, tava tomando cachaça. E aí é o seguinte, Almir, nós, a princípio, não apoiamos a marcha da maconha. Nós batemos nesse desgraçado. Não batemos em ninguém. Nós não batemos, exatamente. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Isso aí, eles querem legalizar... Os que lutem pra legalizar. Que lutem. Né? Nós não temos nada a ver nada com isso. Tamo fora. Cada um na sua, né, Magnata? Cada um na sua. Show de intervalo. Voltamos em cima. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo mundo ouvir pela grande rede Atlântida do sul do Brasil, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Ô, doutor Alceu! É papa mesmo! Vamos trabalhar, doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu! Pétero, Figueirense ganhou, o Inter empatou, o Grêmio e o Avaí perderam, doutor Pétero. Detalhe, só um pouquinho, o Figueirense ganhou com um gol de cabeça contra que o Marcos Piangers falou que ia acontecer. O mais legal é que tá previsto e tá gravado, né? Tá, as previsões estão ali no blog do Pretinho, no cara, vídeo. Impressionante. Nem eu, essas coisas você fala da boca pra fora. 1-0 Figueirense, né? De gol contra de cabeça, e foi o que aconteceu lá no Orlando Scarpelli. Baita jogo. Reinaldo, só falta acertar o pé aí pra gente começar a deslanchar aí. Muito bom, hein? Começar o Brasileirão com uma vitória assim, bom. É bacana. E em cima foi, do Cruzeiro. Cruzeiro, né? É verdade. Todo Cruzeiro poderoso. Muito todo bem. Poderoso. Por outro lado, o Avaí... tomou um tombo. O time reserva, né? Tá empenhado na Copa do Brasil. 4-0 e eu acho que o Avaí vai levantar essa escala. O Ronaldinho jogou bem, eu vi o jogo. Jogando já, não é o primeiro jogo que ele faz bem. Ele jogou bem na eliminação contra o Ceará, lá no Ceará, e jogou bem de novo. Não é o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Ele só jogou bem. Ainda não é. Fez o golaço e deu dois passos pro gol, né? E o Internacional empatou com o Santos na Vila Belmiro no sábado à noite. O Grêmio. Santos reserva, né? E o Grêmio perdeu pro Corinthians de 2-1 de virada no Olímpico ontem. E hoje à noite tem bola nas costas aqui na Atlântica, no Rio Grande do Sul, Chapecó, e o Oscar do Inter vem. Boa. Tá? Tá bem. Quem mais, doutor Alceu? Na Série B, o Criciúma estreou empatando em casa, doutor Pepe. Foi 2-2. Era só isso. Bom, tá bem, cara. Então tá hoje, não esqueça. 8 da noite, bola nas costas, 2 horas. Bola nas costas agora tem a partida, tem a duração de uma partida de futebol. Começa às 8 e acaba 10 da noite. Tem música no meio, tem muito ouvinte no ar, tem muito o Marcos Pianjas na ancoragem. É demais o Bola nas Costas aqui na Atlântida. 14 minutos para as 2, vamos ver aí, meu compadre. O casal de Porto Alegre passa a lua de mel em Dom Pedrito. Uma linda cidade do Rio que Grande. Que bela escolha. Numa casa de espetáculos pornô. Chamada Salso. Vamos lá no Salso, né? Aí o letreiro tava anunciando: hoje grande show com o fabuloso Nego Velho Nicolau. Fabuloso. Nego Velho Nicolau. Os caras deram uma olhada ali, entraram no show, começava com o gaúcho Nicolau, 54 anos, uma cama com uma loiraça, uma morenaça e uma ruivaça. Opa! E ele foi fazendo uma, duas, três e depois repetiu ainda. As três mulheres exaustas deixam o palco enquanto o Nego Velho Nicolau agradece ao público que de pé aplaude efusivamente. Nicolau! Sob o rufar dos tambores, uma mesinha com três nozes é colocada bem no meio do cenário. Nicolau quebra as três nozes usando o xixi. O Nicolau dele. O Nicolauzinho. Com pancadas precisas. O público vai à loucura. Ele é ovacionado por vários minutos. Passados 25... Depois vou no teu camarim. Passados 25 anos, para recordar os velhos tempos, o casal porto-alegrense decide comemorar as bodas de prata na mesma cidade do Rio Grande do Sul, a querida Dom Pedrito. Passeiam pelos mesmos lugares, os pontos turísticos, então deparam-se diante de uma mesa na casa de show pornô, o Salso. E vem surpresos aquele cartaz. Hoje, fabuloso Nego Velho Nicolau. Eba! 25 anos depois, eles entram, dão uma olhada no palco e quem tava lá? Nicolau, o velho Nicolau. Agora com 79 anos, enrugadinho, cabelos brancos, mas ainda traçando três mulheres no mesmo pique. Não dá pra acreditar, né? Piada era boa, tranquila. Quando os tambores começam a rufar, é colocado no centro do palco uma mesinha. Só que não tinha. Só com três cocos. Coco. Em vez das nozes? Em vez das nozes, eram cocos. Foi lá ele de novo e... com a mesma precisão. Que loucura. Quebrou os três cocos. Nicolau. Só pra eu entender, eu dei uma boiada na piada, ele quebra os cocos com o Nicolau. Há 25 anos atrás ele olhou o Nicolauzinho dele pra... Mas agora transformados em cocos. Rapaz. Pessoal boquiaberto, vai até o camarim pra cumprimentar pessoalmente o grande Nego Velho Nicolau. Ele é um autógrafo aqui. Mas curiosos perguntaram pra ele o motivo da mudança das nozes para os cocos. Meio sem graça, o Nego Velho Nicolau olhou e disse: olha, querido, tu sabe que a velhice é uma bosta, querido. As minhas vistas estão ficando fracas, eu já não consigo enxergar direito as nozes. Cavalo Horse. Um abraço pro Maurício lá de Criciúma. Muito bom. Pô, falar em abraço, quero mandar um grande abraço pra todo mundo que eu encontrei ontem à noite no espetáculo Disney On Ice no Gigantinho, um evento promovido pela Opus Promoções de Porto Alegre. Grande espetáculo, Nicolau. Trabalho da Opus em receber a produção, é demais. Parabéns, Opus, parabéns pelo espetáculo e obrigado pelo carinho de todo mundo ontem lá. Vai, Porazinho! Piada velha! Piada velha do poder! Apoio! Escritório de detetives do Che! Se você desconfiar, o Che checa! Oba! Piadinhas que vão para o Guilherme e o Henrique, os netos da Dona Maria Alice. Oh, é o programa da família, né? É, quando eu falo pra vocês, nós estamos mandando um abraço pro neto e pra avó no mesmo programa. Exatamente. O Guilherme, o Henrique e a Dona Maria Alice, que trabalha lá na Raia Center, onde eu nado, segunda, quarta e sexta. Boa. Dá o horário já pro pessoal. É o horário que tu quer. Dá o horário também. Não, não, não. Só o de sexta que eu vou sozinho, tá, gente? Às 10. Não entendi. Não tem ninguém nas outras raias. Não, vai sozinho, quer dizer, vai ser os filhos. Se alguém quiser filmar, né? Como é que tá o treino? Parabéns. Olha, Porazinho, eu vou te falar um troço, Porazinho. Tu é o meu ídolo, Porazinho. E tu com César Cielo. E tu de sunga, cresce ou fica? Cresce muito. Mas na piscina de Porã vira um urso. Tem crescido muito. Vira um mogli. O Porã vira um mogli. Menino lobo. É o Porã. O Porã é conhecido como Porã Torpe. Era o meu filho de sunguinha, fica igual. Duas palavras pra piada, Porã. Vamos lá, piada aqui, ó. Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua secretária trabalhando que nem uma condenada e pergunta: nossa, dona Priscila, desde quando a senhora trabalha assim, desse jeito? Ai, desde que eu vi o senhor descendo do carro, chefe. Mais um. Aí um cego, um careca e um aleijado estavam no cemitério. De repente, o cego diz: ô pessoal, acho que eu vi um vulto, hein? É um e o careca, ai, me arrepiou os cabelos, e o aleijado, vão correr! Ô meu, sábado tem balada do Pretinho Básico em Camboriú, Santa Catarina. Que, cara, que lance. Que vida que leva. Vamos estar lá, Castelhano. Cara, básico, não confundir balneário Camboriú com Camboriú, né? São duas coisas. Balneário Camboriú. A gente vai estar com a loucura universitária, com a balada do Pretinho, no Mariás de Camboriú. Vai ter a balada do Pretinho, o grupo Sem Abuso e a banda S.A. nesse sábado, 28 de maio. Sem Abuso vai estar lá, hein? Sem Abuso. Pretinho Básico no Mariás de Camboriú, sabadão, todo mundo lá. Ô meu, saca só aqui, ó, Twitter, YouTube, cinema 3D, mídias sociais, outdoors, filmes comerciais, spots pra rádio, estratégias de marketing e gestão. Atualmente, um bom publicitário tem que entender de tudo isso e mais um poucão. Na ESPM, o curso de publicidade e propaganda tem exatamente essa medida, essa batida. Além da estrutura completa de estúdios e laboratórios da escola, os professores são os caras que estão em destaque no mercado, trazendo experiência prática da profissão para dentro da sala de aula. Era isso que eu queria dizer. Faça publicidade e propaganda com quem sabe como se faz. Vestibular de inverno ESPM, prova dia 18 de julho, e a galera ainda vai poder fazer vestibular sem precisar vir a Porto Alegre. Beleza. No mesmo dia, também ocorrem provas em Floripa, Caxias e Santa Maria. Acesse então espm.br/vestibularsul e te inscreve lá. Amanhã eu vou falar sobre jornalismo. Opa! Grande abraço pra rapaziada da ESPM, tive lá batendo um papo com eles na semana passada, todo mundo Escola na ESPM, ouve a Atlântida, ouve o Pretinho Básico. Muito legal. Quer que ia falar? Não, eu queria só dar um toque, cara, quarta-feira agora no Teatro São Pedro, um baita cantor, pra mim um dos maiores cantores que tem aqui no Rio Grande do Sul, fez parte da... Obrigado, Neto. Fez parte de umas bandas já conhecidas, aí morou. Vários sons, exatamente. É o Juliano Barreto, cara, que tá aí com uma baita banda acompanhando ele, participação especial do Serginho Moá, do Paulinho Fagundes e do Ed Mota. Pô, que beleza! Então é um cara assim que vale a pena conferir. Né? Um cara tranquilo. Teatro São Pedro, 21 horas, ele tá com o espetáculo dele aí, uma figuraça. Quarta-feira agora. Quarta-feira, 21 horas, Teatro São Pedro, Juliano Barreto, vale a pena conferir. Grande baita Barreto, cantor, cara. Tá bem. Cantor mesmo. Tá bom. Duelo de frases. Eu estava ansioso por isso. Manda Rodolfo com Dias. RH. Rodolfo com RH. Rodolfo Dias. Neto. Rodolfo Dias. Com dois T's. Não. Isso aí é pegadinha. Tem o Dido, né? O Rodolfo do Grêmio, né? Isso. É verdade. Rodolfo. Três Dido. Meses sem jogar. Ele manda a seguinte frase. Para tentar bater me serpido. Aqueles que estão no topo. Já começou a frase, mas que falta de ânimo na frase. É porque todo sábio, ele não se empolga muito com as coisas. Ah, ele já sabe de tudo. Tá certo. Ele já fala meio sem ânimo. É, meio andando. O Castelhano já dormiu. Essa é sábio, né? O certo. Cara é sábio, né? Aqueles sábio. Que estão no topo determinam o que é errado e o que é certo. Cara, Essa é a frase? Pior frase. Não, o palmômetro tá mortinho. Isso era só a introdução. Não é uma frase. Agora sim a frase. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra possuem valores diferentes. Puta, cara, não, pelo amor de Deus. Não, isso era o cara que me lembra. Não, o palmômetro tá dormindo aí desde sexta-feira passada. Rodolfo Neto acaba de ser desclassificado e agora vamos então ao primeiro concorrente da noite. Muito bem. João, era só o aquecimento, era o armário. Era a abertura. Não pode uma frasinha do Pia, assim, só pra... Show local. Só uma frasinha do Pia. Não, era show regional. Uma curtinha, assim. Abertura do Pia. Não, o Pia não precisa de abertura, porque o Pia é o desafiado. Aliás, eu não aceito a abertura. A audiência perdeu uma frase. Perdeu. João Fábio Cardoso. Duas dessa ali. Diz que, se possível, gostaria que fosse para o blog do Pretinho essa minha reflexão. Claro. Claro que sim. Pretencioso, ouvinte. Vou parar tudo que abre eu tô fazendo. Aspas, João Fábio Cardoso. Não somos diferentes uns dos outros, mas também não somos todos iguais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Posso abrir? Cara, o Mr. P vai fazer deitado. Vocês não me deixam muita escolha a não ser terminar também com as frases, entendeu, cara? Eu concordo com o Paulo. Porque não há quem bata o Mr. P. Não interessa o que vem antes. Tá caindo o nível da competição. Tá demais. O que interessa é o que a audiência... É campeonato regional, pra gente. Peter, o que interessa é que a audiência vai ter agora. Agora. Vamos lá. Agora é o que interessa. Vou até iniciar de novo a trilha, só um pouquinho. Para gostar do sol, não é preciso detestar a chuva. Além disso, o arco-íris nasce da união dos dois. Meu Deus! Acabou, matou, limou. Demais. Que filósofo. É Petra. Que é isso, velhinho? Cara, demais. Terminou então? Era isso? De frase era isso, deu, né? Quatro deu, tentaram atingir, quatro aviãozinhos nas torres, nenhum acertou. Deixa nós gritar mais. Deixa eu mandar abraço. Quer mandar abraço, Pi? Manda aí. Um abraço pra turma toda que tava no bowling lá em Shangri-Lá. Bowling em Shangri-Lá? Shangri-Lá, onde a balada do Pretinho vai acontecer em breve, se não me engano, 9 de julho. Pô, demais. Se não me engano. Abraço pra todo o pessoal da Atlântida Tramanda aí. Beijos pra Jéssica, Gabi, Thalita, abraço, isso, Renato, de Três Cachoeiras, o Felipe, por falar em Balneário Camboriú, cara, apareceu um papel aqui, de Balneário, Daiane, vem numa garrafa, não, eles vão estar lá em Balneário Camboriú no final de semana que vem, estavam agora em Shangri-Lá, e vão estar lá no final de semana agora, e querem sábado, participar agora, também da balada, querem lá. Daí, boa, e Adriana, beleza. Só participar, vamos fazer o Nicolau lá, ó. E agora, a balada do Pretinho. O Neto falou ali, quero só dar um toque e tal. Coisa espetacular que é essa criação de coisas, né? Dá um toque, eu quero dar um toque. Che! Caramba, né? Virar uma gíria, um ato e uma expressão. É uma coisa tria, Porto Alegrense. Uhum. Dá um toque. Quero te dar um toque aí. Abraço pro Zento hoje também, tem lançamento do Brasileirão. Um abraço pro Márcio, que nos recebeu na sua casa sábado às 6 da tarde. Um abraço pro Rodrigo Titerix, do Figueirense, que tá vindo pra Porto Alegre e que vai beber uns chopps com a gente hoje à noite. Grande abraço pra toda a rapaziada da NET, que tá nos brindando aí com um belo Brasileirão. No pay-per-view. Em HD, inclusive, né, em HD, né? É outro nível. É outro nível, né, querido? Ô, meu, antes de encerrar aqui, eu queria só deixar o e-mail do Marco Silva pra gente pensar na tarde de hoje. Ele diz assim, ó: se quiserem e acharem interessante, podem ler em qualquer horário. Queria só lembrar os amigos que não acabou o programa ainda, podem tomar assento. Pianges, porém, tô falando com vocês. E tu gostaria que os amigos pensassem nessa desculpa, tarde? Desculpa. Né? Não acabou o programa, não estão liberados ainda. Senta, Pianges. Senta, Pianges. A gente tá de pé. É que é muito puxado pra ti, né? É muito puxado. Os guris cansam. Eu queria ver vocês carregando umas pedras, viu? Se vocês produzissem esse programa como a gente produz aqui, talvez criando... Talvez cansassem, né? Cansassem antes. Queria ver vocês carregando, paleteando umas coisas. A gente não carrega pedra, mas carrega esse programa nas costas. O Porã e o Pian são aqueles coleguinhas que a professora diz, esses dois não podem ficar juntos. Não pode, não pode. E dão um jeito, eles dão um jeito de ficar juntos. Tem que separar eles. Mas eu queria deixar aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó, como dominar uma nação. Olá. Vou ler duas frases agora e deixar outras frases para o programa das 18, certo? Libere e facilite o crédito para todos, principalmente o crédito para compra de carro, que é o sonho de todo brasileiro. Povo endividado não pode parar de trabalhar para protestar contra o governo, senão o banco toma o bem financiado de volta. Primeira frase. Segunda frase. Incentive o povo a optar por algo que ele vai achar que está tendo vantagem, como, por exemplo, os carros flex. Depois, aumente o quanto quiser o preço dos combustíveis. Paro ou continuo? Não, perfeito. Não, olha. Continua. Vamos até o fim? Terceiro, como dominar uma nação? Não incentive a geração de empregos. Brasileiro não gosta mesmo de trabalhar. Deixe isso para os chineses. Em troca, eles vão comprar nosso petróleo, minérios e soja. Aí é mais ou menos certo, né? Já contradisse o primeiro ponto, né? É, porque a China, ela tem muito emprego, mas empregos miseráveis. Mas acaba com a fábrica de calçados. Mas só um pouquinho, aumentou. A condição de trabalho na China é terrível. Não, mas não é essa questão. A China só não é exemplo. Mas só aumentou exemplo. O emprego. Não é exemplo. Cara. A taxa de desemprego é uma das menores dos últimos 25 anos, cara. Tem, tipo, no Rio Grande do Sul, não, 5%. Essa terceira nós vamos deixar com asterisco, tá? Tá. E outra, cara, brasileiro é povo trabalhador, cara. Também, brasileiro, cara. É povo trabalhador. Essa história de brasileiro vagabundo, isso aí inventaram e a gente acreditou. Brasileiro trabalha pra cacete, cara. E é bem fascistinha aí, classe média alta, dizer que crédito pra população é uma coisa ruim. Quarto. É coisa ruim. Não ensine a pescar. Dê o peixe na boca do povo. Eu compre o voto do povo com Bolsa Família. Opa. Eu dou peixe sempre. Péssimo, assim. Péssimo. É péssimo. Tucano, né? Esse meio é tucano, né? Tucaníssimo. Assim. É. Tucano. Não, eu acho que as duas primeiras foram... Eu gosto de tucano, não, a gente tem que ler. Tem que fazer pensar, né? Tem que fazer pensar. Outra aqui, ó. Tem que fazer pensar. Aumente impostos, desvie verbas da saúde, educação e de onde der mais e mais, superfature obras. Povo doente e sem instrução é mais fácil de ser dominado. Já somos um dos países que mais cobra imposto no mundo e ninguém faz nada. Perfeito, isso aí vale pra qualquer. Né? Mais uma, com dinheiro sobrando em caixa, compre a oposição com o dinheiro roubado do povo. Ganhando bem, a oposição não vai reclamar e vai deixar de ser oposição. Mas aí a oposição é corrupta também, porque se deixa ser comprada, né? O legal é uma oposição que não se deixa ser comprada. Sem oposição, fique ou coloque no poder quem você quiser. Aí a culpa não é só do governo, né? Em qualquer governo do mundo, digo. E não se preocupe com o povo, porque ninguém vai sair às ruas pra protestar. Se fosse pra ir num jogo do Corinthians, juntava umas 60 mil pessoas, mas pra exigir os direitos, poucos saem de casa. É verdade. Tenho vergonha de ser brasileiro, diz aqui o Marco Silva. Olha, de Blumenau. Em termos, eu não quero também criar nenhuma polêmica, mas em termos de protesto, nesses últimos dias a gente tem visto bastante protesto contra o aumento da gasolina, contra a proibição de, sei lá, nem que seja de amamentação em público. Descriminalização da maconha. Hoje, não, dia 25, às 5 da tarde, na frente da Prefeitura de Blumenau, vai ter lá uma manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus em Blumenau. O pessoal tá pedindo apoio aqui pra divulgar. Dia 25 desse mês, às 5 da tarde. É quarta-feira. Às 5 da tarde tem manifestação lá em Blumenau. Acho que tem bastante gente fazendo protesto. E acho que tem que fazer mesmo. Tem que fazer, gente. Hoje, 8 da noite, no Teatro do Bourbon Country, acontece o Parceiros Voluntários, que é um projeto muito bacana aí, liderado pela dona Maria Helena Johan Petter, que realmente está se espalhando pelo Brasil inteiro. Um projeto começou pequeno aqui em Porto Alegre, que trata do voluntariado. Eu já sou voluntário há mais de 6 anos aí, vou estar junto com o Ike Gomes, com o Ernesto Fagundes, com um monte de gente bacana lá, vai estar participando e dando a sua contribuição para o Parceiros Voluntários. Hoje à noite, 20 horas, Teatro do Bourbon Country. Muito bem, ficamos por aqui com o Pretinho Básico, agradecendo demais a sua audiência e preferência pelo PB. Coca-Cola, abra a felicidade, Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o Geiso vendendo a mãe. A gente volta logo mais às 6 da tarde. Valeu!